Cidade da de 10. Cidade da de 10. Em São Paulo. Domingão na cidade, 18 de novembro de 90. Mário Gil até o meio-dia, com alegria, com energia. Tá aí a primeira. Cidade da de 10. Footloose. São 11:09. Aumenta geral. E a cidade mais um, Cidade da de 10. The love of Cidade. 96,9 São Paulo. Ela te deixa mais feliz, relaxa. Dá um tempo. Tem momentos nessa vida que esquentar não é a saída, relaxa. Cidade, Cidade, 10. 11:20. Selfish is the heart that won't give their share for them. Oh, we wasted is the mind that won't take a stand. Life's the tongue that says they can't when they can. For him.

got the blues for you. Used to be so easy. Sobre meus olhos, dizendo